Dó maior, salão Grenal. Depois a gente escuta ali o salão Grenal. Dó maior. Chamando curiosidade. Depois, no salão Grenal. Então você é assim. Nunca houve alguém que quisesse o bem que eu sempre. Faz a introdução assim. Eu faço uma introdução nesse estilo. Não me lembro mais dele, faço a minha voz. Então agora. Valsa. Chamando curiosidade o que estou a sentir. Abro a porta temeroso do impossível esperançoso. Salão Grenal, paira pelo ar, nota esmaecida. O tempo me tem, resto da canção, e foi minha vida. Deixa a escuridão, meu violão suar, eu estou sentindo aumentar. A saudade a dor de quem me abandonou. Sei que has de voltar ao salão Grenal, que foi nosso ninho. Tornarás a ter todo o meu amor, todo o meu carinho. Sei que voltarás, pois há de lembrar que foste feliz. Nunca houve alguém que quisesse o bem que eu sempre te quis. De voltar ao salão Grenal, que foi nosso ninho. Tornarás a ter todo o meu amor, todo o meu carinho. Sei que voltará, pois há de lembrar que foste feliz. Nunca houve alguém que quisesse o bem que eu sempre. O tom estava baixo para mim.